E não podia faltar essa, hein? Mais uma do Edson Ribeiro, estourado em todos os paredões do Brasil. É pra bater no paredão. Você se apaixonou pelo cara errado. Logo no primeiro beijo se entregou a esse otário. Ficaram juntos só um mês e ele te deixou. Agora você vem correndo implorando meu amor. Mas eu só quero te dizer que eu já tô em outra e não quero você. Você sempre me esnobou, chutou a bola errada e não fez o gol. Mas eu só quero te dizer que eu já tô em outra e não quero você. Eu sempre estive aqui, mas tu só quis farrar e se divertir. Agora vem correndo, implorando meu perdão. Meu bem, me desculpa, é pra tocar no paredão. Portal Dula Rocha. Você se apaixonou pelo cara errado. Logo no primeiro beijo se entregou a esse otário. Ficaram juntos só um mês, ele te deixou. Agora você vem correndo, implorando meu amor. Mas eu só quero te dizer que eu já tô em outra e não quero você. Você sempre me esnobou, chutou a bola errada e não fez o gol. Mas eu só quero te dizer que eu já tô em outra e não quero você. Eu sempre estive aqui, mas tu só quis farrar e se divertir. Agora vem correndo, implorando meu perdão. Meu bem, me desculpa, procure outro coração. Portal da Rocha, Estação da Rocha, suamusica.com.